Alfa, pode reportar antes da Juliette, número 3, para ingresso no Pátio. Alfa, antes da Juliette, tá feito, também, né, dois? 9-0-2. Sessionaire 6201, ponto de espera da 1-0-4. Sessionaire 6201, atenta rolagem Embraer da Azul, autorizada a alinhar e manter pistola 0 após. Nem mantém. Apoio a rolagem da Azul, 6201. Juliette, posição 1-3, remota, bate 1. Isso, bate 1, remota 1-3, 9-1-3. Obrigado e boa. Boa. Salvador Azul 9214, 4 a bordo, 8 horas de autonomia, alternando Ribeirão Preto, pronto para ataque. Autorizado o táxi até a saída do pátio 3. Chama na saída do pátio 3, Azul 9214. Azul 9002, decolado aos 1-3, chame o controle em 1-2-0, decimal 8. Controle 1-2-0, boa noite, Azul 9002. Autorizado final do procedimento, Dama 9751. Dama 3058, desde que mantenha 3000. Controle Azul 9002, boa noite, perfil da Momo. Boa noite, contato, mantém nível 310 no PC da sede da Momo, Azul 9002. Perfil da Momo 310-9002. Ok, negar no 017, bom voo. Autorizar ingresso na parte 1, após Índia, até a ponto de espera da 10, magista no 017, 1895, grato, Azul 9204. É 3662, observa o ATR-72 da Companhia Azul à sua esquerda, após o mesmo ultrapassar a Índia, está autorizado em correção a Juliette, está autorizado ingresso no pátio 1 na posição 03. Ah, Salvador Operation, senhor, eu passei do futuro. Que após o ATR, ingresso 03, está 3662. Era prazer, Frontil, go ahead. Espera da 10. Está 9204, após a rolagem do Airbus da Avianca, autorizada a alinhar e manter pista no zero. Alinhe e mantém no zero, 9204. Tango Zero 42, go ahead. Okay, when I need you, if you can make me a favor, please. As you see, this is not our destination. We came here with an urgency, and nobody is from my company in Hanlin. Do you have any phone just to call them that we are here in Runway? You asking me to phone of your company, the Aeroport company? Yes, I need to contact with my company because we are land here and nobody is over here. I understand. We don't have the phone of your company to inform to you, but we can contact CIS Salvador. Okay, I may you have this in this telephone. Ah, 182, sir. Azul 9214. Assiste 9214. Salvador 204, contato, mantém nível 380 no perfil da Aerodel. Ok. Salvador mantém 380 no perfil da Delta 329204. A gente está 9751, ajuste 1097, o vento 1500 graus, 069, cheque trem, pouso autorizado, pistão 0. Embarque travado, livre pouso 1039. Corre, podemos fazer um 180 aqui, reingresso na Índia? Afirme, efetue 1180 com cautela, atento às viaturas e às aeronaves no passe, efetue 1180 com cautela e mantenha até que sua Índia. Você mantém, já. 9002, obrigado. Funcionei 6201, suba restrita a nível 340, porém voe direto no rumo de Bagé, Funcionei 6201. Funcionei 6201 no controle. 6201, proceda. Funcionei 6201, voe direto no rumo de Bagé, porém suba restrito ao nível 340. Suba e mantenha 340 restrito. Da Gel, receita 340, Sanamia 201. They have the contact of your company here in Salvador. He's going to give me his phone or he's going to have contact me in approximately 5 minutes. As soon as he contacts me, I'm going to pass to him your situation and ask him to contact you, sir. Okay, I appreciate your help. Thank you very much. Você toda uma separação aí com a aeronave na frente, mesma subida, tem um Airbus também. Aguarde a possibilidade, mas quando der um pouco mais de separação, vá direto da El ou Líder. Sem problema, obrigado. A 9751 no solo 20, libera a direita e chame o solo em 121 decimal 1. 211. 211, obrigado, boa noite. 43, autorizado a continuar nos contatos até o ponto de espera da 10 via Índia, torre 1195, torre 0097, morro. Salvador, boa noite, outra 9751, Libra. 9751, autorizado táxi Alfa, reportagem de sua Juliette. Alfa, sua mãe da Juliette, 9751, Libra. Posso fazer a colagem, o 9494, te peço desculpa aí pelo problema de Libra. Sim. Autorizado, são 3258. Chame torre 1895 com pouso. 395, cuidado. Salvador da Xené 6310, autorização petrolina com a Expo. Xené 9310, boa noite, agora só um minuto cópia. E prepara a saída. Saída Momo, transição Rio Ninho. Sim. Boa noite, Santor, Night, Cotão, Guarda-Nova, Canaria 3, 9, 3, 0, 0. Obrigado, Serra Brava, Papa Lima, conforme rota, plano de voo, 320, e o nível 380 autorizado. Decola no zero, primeiro à esquerda, Momo, transição, Nini. Transpondo 5436 e o controle em 120 decimal 8. Controle 1 2 0 8 para o transporte 5436, 5436. Correção, o transporte 5436, 5336. Correto, controle de alento, chama pronto, 0101. Vamos ver, 314, contato, mantém nível 180, após 2000, direto coral. Só mantém 180, após 2000, direto coral, 9214. Está 9204, está restrito agora pelo centro de Recife ao nível 360. Entendido, está restrito a 360, 3219204. Mativo, restrito agora pelo centro ao nível 360 e voe direto no rumo de Eudes. Direto Eudes. Restrito 360, 9204. Canal 6201, não chame Recife agora, na frequência 1251, alterna 33 decimal 25. Recife 251, alterna 33 decimal 25, Canal 6201. Canal 9310, Recife, só confirmando a transição, é como transição em Recife? Nem, afirmo, November em Jamaica. Ok, graça, 9310. Chame Recife agora, 1251, na alterna 3325, tá? 9204, confirmado. Senhor, fala 9204, tá? Tá, 9204, chame Recife agora, 1251, na alterna 3325. 251, 3325, 9204. Giro Fortune 1-2-6. Yes, go ahead, do you have a Giro Fortune? From just the position, April 1, the position 1-0 or the April 3? We are at April 3 right now, position 4. April 3, can you confirm the position which we're going to test? Yes, April 3, position number 4. Position 3, symbol is over. Giro Fortune? 9751 informa que a posição 62 é simbolizador. 7951 infere monitorar essa frequência, mesmo solicitar o localizador. Obrigado. 3858, solos 25, direito 120, 21, 1. 21 vai chamar, 3850 daqui a pouco. Salvador, 3858, boa noite. Salve 3858, boa noite, autorizado táxi, Alfa, reporta antes da Juliette para ingressar no Pátio 1. Alfa, sua Juliette vai reportar, tá 3858. Azul 9214, confirmando seu aerovia após coral, irá prosseguir após o sua Juliette direto na Winston. Afirmativo. Após Tael e Ilhéu, faremos o esquema. Copiou, controle? Oh, desculpe, copiado. Obrigado, Azul 9214. Decolagem. Decolagem, decolagem, 1-0, vento 1-60 graus, 6-12 de nós. Decolagem, decolagem, bom, 2-0-4-3. 2, it's Salvador ground. Go ahead. I just came into contact with your people on the ground, and they have told me that they are already there to talk to you, sir. Okay, thank you very much again. Nobody is here right now. Well, your position is on apron 3, position 04, right? That's affirmative. Okay, he said he's getting there right now. He's, all the ground crew is aware of your aircraft being here, and he's getting there to talk to you right now. Thank you again, sir. Thank you for your help. You're welcome. Any other requests you're free to call us, okay? No, nothing. Just, that's enough. Thank you very much again. Ah, 0-3, correu. 0-2, então. 0-3, contato, mantendo 3-6-0, suba IA, aeroporto. IA, para 3-0, ou gol 2-0-4-3. Tem que confirmar apenas a rota com o centro, aguarda só um minuto para cópia. Ah, então muito bem, obrigado. Tudo 043, vou direto no rumo de Leda. Leda. Pô, tá 358, tá aguardando o balizador. 3858, guarda sua coordenação com a FR. Obrigado. Direita, peixe de saída da El, Leda, Motiva, transpondo 5446, controle 120 decimal 8. Autorizado Guarulhos, 340, decimal da 10, turma direita, da El, Leda, Motiva, 5446-208. Correto, corregimento, chama pronto no 06. Chamarado, obrigado, 07, ó. Não, 06, obrigado. 3043, chame Recife agora, frequência 1251, alterna 33, decimal 25. Chamar Recife 251, alternando 3325, gol 2043, boa noite. Boa noite. Azul 92, 14, serviço radar terminado, mantém nível 80, chame controle ilhéus, frequência 120, decimal 1. 9390, descendo aqui na frente, portão 1. 3190, autorizado por hoje, posição 0, me chama táxi. Chama táxi, 4310. Sul November, reporte para descida, acende a educação, registro no 018, pista prevista em 110, é Sul November. Achei, está operando. Célio, está em contato com a radar de lance, reporte para descida, é Sul November. Setor de Itapuã, época do novembro, e descida para o tráfego. Controle, prossiga. 663, Canal 6313, eu tenho a inspeção. Boa noite, desse mantém a 4000. Após a Lagoinha, a gente recebe essa chegada a bomba para... aguardando o procedimento ali até a Tui. Ajuste chama 08. Principalmente a Lagoinha, quando mais próximo, possivelmente será orientado pelo Canema 313. Passe Oxané 9310, POV de 99, 3 horas, Salvador. 99, 3 horas, Salvador, autorizado táxi, à direita, a gente aponta para a pista 10, torre 11895, quem legal 10018, bom voo, Oxané 9310. Autorizado táxi, à direita, 1995, obrigado, uma boa noite também. Salvador, boa noite, 9310, ponte espera pronto, ponte espera pronto. Chinela 9310, autorizado a linha de decolar, pista 90, vento 160 graus, meia dúzia de noite. Linha de decolar, 9310, 9310. Canal 6313, estou autorizado agora direto, inicialmente ponto. Controle Salvador, boa noite, Azul 4070. Azul 4070, aqui é a identificação, esse mantém altitude de 3000. Está autorizado, vai direto Duna, puder manter a velocidade até mais próxima, ajuste no 08, Azul 4070. Direto Duna, mantém velocidade Azul 4070, ajuste 22. We are on apron 3, stand number 4. We need to run out one engine at idle power to do one check in the engine if it's possible, please. So asking a checking of the engine on the apron 3 in the idle. Yes, so please confirm, we are here to start one engine at the gate at idle power, please. Not yet, you contact the FAA to check this, if you can make the test on the April 3. Just 1 minute. Okay, we'll stand by. Solo, TAN-3258, boa noite. TAN-3258, 1 minute para a cópia, prepara-se a mão do seu time. Momo Frontier, da 350 guarda. Decolou 54, 1208, boa viagem. 208, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, 6390, na sua escuta. Salé 9310, contato, submarino nível 380, sobre a via saída da moto. 380, saída da moto. Quilo, eu controle a identificação, vou ir a mão para a chegada a mão, ajuste na 098, aguarde procedimento LS X-Ray, ajuste na 098. Reporting ending the engine test. Ok, so we start with engine number one, I will call you back when I get back. Decola pista no zero, primeira curva direita, perfil de saída da EL, Liber, Motiva. Transponder 5453, controle 120, decimal 8. Ah, 3215, autorizado Guarulhos, 340, presumo 10. Decola 10, com curva direita da EL, Liber, Motiva, 5453 e 208. 3815. Contingente correto, reporta pronta, acionar a posição 03, na 3815. Bem, informará. Autorizar o acionamento, chama pronto para o táxi, posição 06. Autorizado, chama na mesa. comandando o controle? Na ponta, senhor. Para o sequenciamento, voe agora inicialmente para o setor do Farol da Barra. Talvez seja necessário, após o Farol da Barra, prosseguir pela linha do litoral para evitar um pouso simultâneo com a aeronave aí para prosseguir para a pista 190. Até transporte de vento, eu tenho condição para o zero no final da pista. É só um pequeno alongamento. Prossiga para o setor da Barra, daqui a pouco será orientado para prosseguir para Itapuã. Ah, tranquilo, não é. Tá, o tráfego tá aí à sua esquerda aí, que tá alta velocidade, prosseguindo para o final de área. Foi, tá igual. O Chanel 93110, chame de Recife agora, na sequência, é o 2685, alterna 25.45. 2685, 2545, 93110, boa noite. Boa noite. Azul 974070, desse mantém 2000 autorizado no final de ano. Poderia confirmar para o Azul 4070? 2000 autorizado e final LS, Azul 4070. 2000 autorizado, procedimento LS, mais autorizado, Azul 4070. Chanel 6313, desse mantém 3000, porém inicia redução para 1909. 3000, mas reduziu 6313. Axulo Novembro agora está autorizado pela linha do litoral, prossegue agora direto para o farol de Itapuã. Será 6313, sobretudo para sequenciamento, curve à direita na proa 230. Desse mantenha 3000, se você faz, vai para Timbra na marcação 120. É por uma vez, se puder, nesse redução na sua velocidade, 150 nós, se possível. Para que possa já alinhar na final da 35, sem divisão de 360 que a gente está coordenando aqui. Eu acho que o Novembro vai reduzir aqui para a menor velocidade que estava possível. 50 nós já está bom, já, se vai dar tempo aqui. Ok, 1.50 em casa do Novembro. Número 2, estamos apenas fazendo separação da aeronave com transporte em firma, prosseguindo na 35, queria interferir na sua trajetória para pouso na 10. Azul 4070, completando o procedimento, chame torre 1895. 1895, Azul 4070. Salvador, boa noite, Azul 4070, final, flex, sweep, pista no zero. Azul 4070, pista no zero, pode baixar travado, 1018 na ajuste. Isso agora, baixar travado, 1018 na ajuste, Azul 4070. Na 3305, acione identificação, disse mantendo 2050 na proa de ISAP, aguardando o procedimento LS X-Ray, pista 1010, ajuste 1009. Ok, 050, vou de ISAP para completar a chegada, acione 3305, obrigado. Acolo Novembro, chame torre 118, decimal 95 para pouso. 1895 para torre, para pouso, acolo Novembro. Chanel 313, iniciando o sol para 1709. I would like to know if you have any Python or delay Python for us. Estou em Salvador, Eco Zulu 90? Eco Zulu 90, reporte na vertical do farol de Itapuã. Ajuste 908. Vai reportando na vertical do farol de Itapuã, Eco Zulu 90. Pode ser observado o Zulu 477. Por autoridade, pista 90, vento 0 graus, profissionais. Como está a cola direita? 1.510, mantendo a linha do litoral, vai ter certo. Gente, autorizando o pouso, pista 90, azul, 4077. O Tata 9752, mantém o ponto de pé. Até a 313, esquerda para o 135, reposta localizador estabilizado. Scale departure, ou scale departure is 2245, and our depends the timing. Yes, we expect to depart in about 40 minutes maximum, so I would like to know if you have the pipeline. So it seems you have the pipeline for us, but so we'll manage the delay. We have to confirm with the IS Salvador to make a new plan if you already not done a delay message. And Mike Zulu 631. Thank you, call you back when all is okay. Thank you, man. Paulo, só 3258, puxa o pé de travamento. Firma, após a zona final, ali mantém o 9752. Após a zona, mantém, obrigado. De novembro, após o pouso, 45. Afirma. Gente, após a escuta final, baixa travada. Após a zona final, 7, 3, novembro. Azul 4070, solo 06, direita 211 no solo. Direita 211 no azul 4070. Pista final, novembro. Pista 1018, por autorizado, pista 90, 17, pista 35, correção, 1.50 graus, 5 nós. Autorizado por 35, é todo mundo. Pista 3258, azul 4058. Azul 4070, autorizado táxi Alfa, reportar esse da Juliette. Alfa, reportar esse da Juliette, azul 4070. Tá 358, já tá totalmente pronto, por favor? Iniciando, tá 358. Gente. Azul 4070, manterá antes da Juliette, aguarda a liberação do seu troco para ingresso na posição 04. Gente, antes da Juliette, já manter a posição, azul 4070. Zulu November Solo 07, Backtag, parte 5, frequência livre estacionar, boa noite. Boa noite, 6303, continue a aproximação, aguardando pista livre, ajuste 1018. Decolou 08, 208, boa viagem. 208, obrigado. Boa noite. Controle Salvador, boa noite. Eu estou 9752, cruzando 2600. 9752, boa noite. Suba para o nível 340 via saída da El. 340 via, solicita para de Montevan. Autorizo o Lida. Já ajuda, obrigado. Chile M3 63 no 3, check trem, pouso autorizado, pistinha 0, vento 170 graus, 5 nós. Então, 3305 está livre das restrições até 3000, senhor? Os 070, mantém a posição, senhor Direto. Mantém a posição, senhor Direto. Estamos livres das restrições de altitude? A 9252 está livre, essa restrição de altitude está falando de cruzar o nível 100 a 30 milhas? Não, senhor, isso é o TAN 3305. 3605 desça para 2010 e está estando estudo de TAP. 2000 de pressão de TAP, obrigado, 3305. Paquistão 3258, 182 a bordo, 3 horas e 20, e Aldana Recife. Autorizado, táxi, à direita, Índia, ponto espera, pista no 0, chama a torre de condução, tem 1-1-8-9-5, quem legal no 0-1-8, bom voo, 358.